banda toma aqui. Atenção, atenção! Chegou! É o swing de todas as estações, tá ligado como é? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta.